Pra Central, Fúria DJ, Deco, é nós. Sou engenheiro, mas queria elaborar uma planta pro nosso futuro, para a construção de um mundo melhor, queimando as paredes de todo orgulho, com alicerce total na palavra, para uma boa obra contemplada, vivendo de exemplo pra todos os outros que possam seguir essa mesma jornada. O mundo melhor é construído, não somente olhando o próprio umbigo, e sim, estando na mão, ajudando, seja um amigo ou inimigo. Engrenagem do mundo sendo movida com o poder da ação, melhores e transformação para todos, vem através da união. Ser otimista quando analista sobre o ser capitalista, em vista de poucos, ter milhões e milhões com bica, ela é subtida. Parado no jogo macabro do estado, coitado do aliciado, e amarrado no sistema ordinário que bebe sua sangue e depois descartado. Tem educação, ensino, entretenimento superfaturado. Só rico tem cópia, o pobre excluído tem que aceitar tudo calado. União é a célula da sociedade, vão buscar e fazer acontecer, através da revolução, por um melhor lugar para viver. Caminhar é uma arte, onde a vaidade é desistir, se entregar ao opressor e se desiludir. Levanto minha cabeça para o céu e abro meu peito em oração. Peço tua proteção. Preferem gastar dinheiro com vaidade do que estender a mão para ajudar o irmão. Preferem gastar com guerras ou cifrão, mas repare. Irmão, eles não querem não. Não dá pra acreditar que preferem viver assim. Dessa forma, caminharemos pro nosso próprio fim. Te clamo, ó Pai, peço tua proteção, pois só o Senhor. É uma arte, onde a vaidade é desistir, se entregar ao opressor e se desiludir. Levanto minha cabeça para o céu e abro meu peito em oração. Peço tua proteção. E aí, Trutão, você quer ser evolução ou regressão? Quer fazer parte dessa maldição? Quer trazer o povo pra retrogressão? Quem pedrifica o coração e torna o ser humano sem sentimentos, tipo frio e calculista que só se porta consigo mesmo? E bem, constâncias assustadoras em nossa habitat, desastres naturais que atingem as cidades, a natureza se revoltando contra o seu dominador. Mostra que o humano é o mais irracional, o único causador. Olhe pro céu, pra lua, pro mar, para as estrelas, pra natureza, e veja a perfeição sendo destruída pela ambição, pela avareza. Animais que perdem essas peles, pra animais que fazem delas seus casacos. Lixo no chão gera poluição, ainda botam enchente culpa no estado. A Amazônia sendo devastada, aquecimento global só tem de aumentar. Carro, bomba, terrorismo, onde que isso vai chegar? Viramos refém das calamidades que atingem toda a nossa gente. Acha que a bomba sempre estoura na mão de inocente. Caminhar é uma arte, onde a vaidade é desistir, se entregar ao opressor e se desiludir. Levanto minha cabeça para o céu e abro meu peito em oração. Peço tua proteção.